Boa noite a todos e a todas. Bom, isto, não sei se estamos a terminar, isto vai terminar quando eu acabar. Uma saudação ao Sr. Presidente do Conselho Geral. Eu começaria exatamente por este aspecto. Não é vulgar termos um Presidente do Conselho Geral a assistir e a participar nas tomadas de posse das associações académicas. Não sei se já sucedeu na Universidade Portuguesa. E, portanto, eu queria tornar isto público, salientar isto e agradecer muito ao professor Marcelo Grilo esta dedicação, porque isto para ele é um dia. É um privilégio, de facto, termo-lo aqui como membro deste projeto Universidade de Aveiro, como ele, aliás, salientou. Senhor Presidente empossado, caro amigo, Henrique, portanto, muitos parabéns. Uma saudação especial ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que fez um trabalho magnífico, senão isto teria demorado ainda muito mais tempo e ele conduziu exemplarmente esta cerimónia. Portanto, os meus parabéns. Com certeza ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Sr. Presidente da CIRA também, ao Sr. Dr. José Cardoso, aqui a representar o IPJ, à Sra. Dra. Anabela Oliveira. Todos e todas, alunos, claro, alunas, permitam-me só salientar quem não foi ainda referido. Temos aqui vários diretores de departamento, de unidades orgânicas, vale a pena dizer isto. Temos aqui vários membros do Conselho Geral, não é só o Presidente, temos outros membros do Conselho Geral. E, portanto, eu queria temos aqui o senhor diretor do Centro Universitário de Fé e Cultura, que também está ali anonimamente, que vale a pena salientar. Outras pessoas, uma saudação muito especial, claro, ao André, ao André Reis e ao Daniel Marinho, que aqui, no fundo, neles agradeço a todos os que deixaram de pertencer aos corpos sociais da Associação Académica da Universidade de Aveiro, mas, portanto, uma situação muito especial para eles. Bom, eu estou sempre nesta situação de ser alguém que está entre outro alguém e o seu jantar, que é sempre uma situação muito incómoda, não é? Eu já tenho dito esta piada muitas vezes, apesar de vocês não serem tigres, estão esfomeados. Eu também estou entre mim próprio e o meu próprio jantar, porque eu não almocei, não é? Portanto, vejam a situação em que eu estou. Portanto, vou tentar ser breve, algumas breves notas. Desde logo, a primeira, do grande prazer em estar aqui, porque este foi um momento alto, é um momento vibrante do movimento associativo da Universidade de Aveiro. Este formato é excelente, começou há uns anos com a tomada de posse dos núcleos, depois juntou-se a tomada de posse também da direção e do Conselho Fiscal, da Assembleia, da Mesa da Assembleia Geral. Portanto, é um evento fantástico que congrega aqui os novos corpos dirigentes da Associação Académica e também os coordenadores e outros membros dos 53 núcleos desportivos, culturais, de curso da Universidade de Aveiro, da Associação Académica da Universidade de Aveiro. Portanto, é um grande privilégio estar aqui, ainda por cima, porque isto é na sequência, já foi aqui dito, mas vale a pena sublinhar, da eleição mais participada de sempre de uma direção da Associação Académica da Universidade de Aveiro. Portanto, um grande prazer em estar aqui. Enaltecer a presença de tantos. Alguns foram-se embora, mas poucos, portanto, aguentaram estoicamente aqui esta sessão longa, mas tem que ser assim. Portanto, e a presença de tantos é muito merecida para quem acabou o seu mandato e é também muito merecida para quem se disponibilizou e entra agora em funções e, portanto, tem esta vontade de fazer coisas em prol dos estudantes. Eu tenho sempre, repito sempre as mesmas coisas, da importância do trabalho associativo, já outros o fizeram aqui antes de mim, na formação do estudante, do ponto de vista das competências várias, do ponto de vista da cidadania, muito importante, no confronto de ideias, da qual, obviamente, o crescimento para a cidadania é fundamental, portanto, este confronto de ideias nas questões académicas, nas questões curriculares, noutras questões de relevância social, na dinamização das atividades, e que os núcleos têm um papel sobremaneira importantíssimo. Enaltecer também, porque ser dirigente associativo pressupõe voluntarismo, generosidade, proatividade. E isto é muito importante salientar, e é algo que está a recuperar, porque eu já estive nesta universidade, como sabem, já cá estou há muitos anos, e já estive nesta universidade sessões que não aconteceram porque não havia estudantes, organizadas pela Associação Académica, e não havia estudantes para e as sessões foram canceladas. Portanto, de facto, Hoje estamos muito longe dessa situação e ainda bem. Enaltecer também porque o patamar que foi atingido pela Universidade de Aveiro, 43 anos depois, em termos de qualidade, de exigência, de rigor, de sentido de conjunto e de pertença, de projeto que tem ensino universitário, que tem ensino politécnico, que tem uma rede de formação com a região, que tem um ambiente internacional com quase praticamente, onde flutuam ali à volta das 80 nacionalidades representadas no campus, um ambiente multicultural, como aqui foi muito bem sublinhado, que tem uma preocupação enorme pelo emprego dos seus estudantes, pelo empreendedorismo também, o André Reis referiu isso e bem, o apoio ao empreendedorismo é uma parte da solução, não é a solução toda, mas esta preocupação pelo emprego é fundamental. Portanto, este patamar deve muito aos estudantes. Ao contrário do professor Marcelo Grilo, todos conhecem a minha piada, que a universidade boa era aquela que não tinha estudantes, não é? Mas é só uma piada, mas às vezes apetece dizer isto, mas não é verdade. Nós, esta universidade deve muito aos seus estudantes. Estamos num projeto com uma missão e objetivos bem precisos, que faz da interação com o meio exterior, que nos permite contribuir mais e melhor para o debate e também mais e melhor para a identificação de soluções necessárias para o desenvolvimento da sociedade em que estamos inseridos, que se prolonga, que pressupõe, que criou, que dinamizou uma rede relacional muito complexa, no sentido positivo, obviamente, do termo, com a região e com o país e, portanto, se estamos nesse projeto é porque os estudantes são parte essencial dele, hoje e para sempre. A Associação Académica e os seus núcleos são colaboradores e parceiros dinamizadores deste projeto absolutamente inestimáveis. Portanto, a Universidade de Aveiro tem realmente muito orgulho no seu movimento associativo e nos presidentes. Temos tido a sorte de ter muitos presidentes bons, quase todos os presidentes foram muito bons, os presidentes da Associação Académica. Permitam-me uma palavra especial ao Tiago Alves, foi o presidente que me começou a aturar e que eu tive também que aturar, não é? Quando cheguei à Universidade de Aveiro, e ao Pedro Lage, que não tendo sido presidente porque não o quis ser, por escolha pessoal, mas que como vice-presidente foram dois presidentes, dois elementos que eu aturei durante 3 anos e que me aturaram a mim e que foram fantásticos e, portanto, permitam-me também, digamos, referi-los aqui. Muito do que acontece nesta universidade, de bom no acompanhamento social dos estudantes, tem a marca da Associação Académica e tem a marca também dos serviços de ação social, e é de uma enorme importância. Alguns dos mecanismos que nós temos específicos, na área do mérito social, dos vales sociais, etc., do apoio social dos estudantes com receitas próprias, é bom porque os estudantes passam e depois a mensagem às vezes fica perdida, mas a Universidade de Aveiro, com muito gosto, porque isso significa que mais estudantes podem ser ajudados, menos estudantes abandonam, mais estudantes têm condições para acabar os seus cursos, gasta uma verba à volta dos 200 mil euros em receitas próprias cada ano de apoio específico aos seus estudantes. E fazemo-lo, repito, com muito gosto. Portanto, foi aqui também dito, são tempos difíceis, são tempos também igualmente estimulantes. Fazermos mais e melhor por nós próprios depende sempre muito de nós. E vocês dão um exemplo através desta organização e desta dinâmica, que estão atentos a isso e que estão a tentar fazer também muito por vocês próprios. Muito também depende de quem nos rodeia. As universidades serão cada vez mais o que as autarquias e as regiões quiserem, tenho dito isto, e, portanto, gostamos muito de ver da autarquia maior percepção do contributo que a universidade dá à cidade. Tivemos aqui um presidente, uma vereadora, e já se foi embora o adjunto, mas também esteve aqui. Portanto, isto é fantástico. Convém não elogiar muito esta gente, está bem? Portanto, um bocadinho de tensão, não os deixar entrar muito na zona de conforto, que a Magra se diz. Portanto, gostamos deles, estão a colaborar bem, mas um bocadinho de tensão não faz mal nenhum. Portanto, também, também não queria esquecer, porque é muito significativo, a minha vereadora da cidade onde eu moro, se não vem, tem falta, e eu deixo de pagar as contribuições lá na terra, não é? Portanto, Ilha está presente, muito bem, mas temos aqui também a Mortosa, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Mortosa, tivemos o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Estarreja, e isto também é um sinal fantástico desta relação com a região. Portanto, ao contrário do que uma vez aconteceu aqui, e eu retomo as palavras, fui recuperar essas palavras, porque foi um momento difícil, agora já ninguém diz isto, mas eu repito, os estudantes não incomodam, não incomodam, os estudantes dinamizam, dão vida, fazem crescer Aveiro, os estudantes e a Universidade de Aveiro fazem de Aveiro o que Aveiro não será sem eles. O Sr. Presidente também disse isto, só fez um pequeno erro, ele falou em chama intensa, mas ele queria dizer era chama imensa, não era, Sr. Presidente? Ah, não é chama imensa, não? Hã? Que é que... Ah! Bom, já vejo que a cultura geral, no que é fundamental, vocês têm. Isso é verdade, é verdade. Portanto, uma palavra muito especial ao André. Eu já tive também, já o elogiei na sessão dos claro que os estudantes não vão às sessões do aniversário da universidade, portanto tenho que repetir aqui, não é? Mas deviam ir, foi uma coisa onde se fez muito pouco progresso, apesar da preocupação do André Reis, é que eu venho aqui, mas vocês também podiam ir às minhas festas, era bonito também, não é? Está bem? Portanto, o André... Já lhe disse muito o que ele foi, que foi um presidente exemplar. Eu não vou querer pôr a chorar outra vez, que tenham descansado. Um presidente exemplar no assumir a sua condição de promotor do projeto da Universidade de Aveiro. Fê-lo muito bem, com muito empenho em muitas coisas. O desporto foi uma bandeira para a qual não diria que me conquistou, mas sobre a qual trabalhámos muito e demos alguns passos e vamos dar mais. E esse é um legado dele. Muitas outras iniciativas, em algumas coisas, como ele disse, não concordamos, e eu abanei a cabeça quando ele falou, porque eu acho que temos aqui um problema para resolver, que é a questão da centralidade do campus e do desequilíbrio entre o Crasto e o Santiago, e também agora com a parte da Cotada e do PCI, acho que temos que rever isto melhor, e portanto não é fugindo do Crasto que resolvemos os problemas. Temos a melhor cantina no Crasto, temos a casa do estudante no Crasto, não é? Vamos ter o campo sintético no Crasto, temos residências no Crasto, temos a escola de saúde e portanto, não vou dizer que, já disse, e já temos um posto avançado à Associação Académica, também para contar com os estudantes na zona das catacumbas, não quer dizer que não possamos ter mais, no sentido que o André disse, trabalharemos isso, mas também temos que assumir que o Crasto é para ficar e é a parte central dos 70 hectares que a Universidade vai ter no seu grande desenho, se contarmos também com a parte do Parque de Ciência e Inovação como uma parte fundamental e intrinsecamente ligada à Universidade, se não parte mesmo da própria Universidade. Portanto, trabalharemos isso, mas com esta preocupação que eu também pedi aos estudantes, não vamos abandonar. E vamos tentar com equilíbrio resolver estas coisas para da melhor maneira possível. Eu trabalharei certamente com o Henrique Cruz, a quem desejo, outra palavra obviamente é para ele, para a sua equipa, o Henrique Cruz, a quem desejo as maiores felicidades. Vi que temos presidente, não é? Vi que temos presidente, vi que um excelente discurso, bem escrito, bem lido, portanto, um excelente começo, Henrique. Cuidado que às vezes os bons começos, não é? Não são bons, mas tenho a certeza que é um bom prenúncio, vai correr bem, certamente. Espero que consiga aumentar a participação dos estudantes, falou disso e falou bem. O André também falou aqui de uma coisa que foi uma menina dos olhos dele e que também é uma menina dos olhos do Sr. Presidente do Conselho Geral e que está ligado com esta questão da multiculturalidade, que foi as disciplinas isoladas, o acesso gratuito dos estudantes poderem fazer outras disciplinas para além do seu plano curricular. Gosto das palmas, mas preferia que vocês se inscrevessem nas disciplinas. Não vou dizer aqui o número de alunos inscritos, porque não é, porque já subiu. Pronto, está ali a dizer o senhor vice-reitor, mas subir a partir de quase zero é fácil. Mas portanto, está a subir, vamos fazer subir, vamos também dar um exemplo na Universidade de Aveiro desta possibilidade, que também não é vulgar nas universidades portuguesas, e portanto vamos com certeza ter aqui um sucesso que todos desejam. Bom, um ano propício, ainda estamos no início do ano, portanto um ano propício para que cada um no sentido que a voz a favor da UA nunca vos doa e que a vontade de fazer de nós uma universidade melhor nunca se dobre. Portanto, muito obrigado a todos. Felicidades.